fui andando e pensando, eu não me esqueci, meu pensamento sonhando, lembrando que eu vivi, o tempo mandou, foi passando, foi só você que eu vi. História não se esqueceu, guardado na minha memória tudo o que aconteceu. Mas a nossa história não para por aqui, como um filme que não tem hora, nem início, meio e fim. Amei a minha vida inteira, eu sei, não tive outra maneira. Não sei se agora não dá mais, e não passou, ficou pra trás. Amei a minha vida inteira, eu sei, não tive outra maneira. Não sei se agora não dá mais, e não passou, ficou pra trás. Estou só, só. Agora estou só, só. Agora estou só, só. Agora estou só. Amei a minha vida inteira, eu sei, não tive outra maneira. Não sei se agora não dá mais, e não passou, ficou pra trás. Já amei a minha vida.